Rei dos reis, aqui estou. Rendo a ti o meu louvor e adoração, pois tu és Deus acima dos céus, acima de nós. Te amamos, Senhor.